Boa noite, está no ar o Jornal da Manchete, com as principais notícias. Frente fria chega a São Paulo e temperatura cai durante o feriado. Recém-nascida é abandonada em Matagal, em São Paulo. No PAN 2007, ingressos começam a ser vendidos. Dia 27. Presidente do Irã diz que libertará soldados britânicos. Durante fuga, empresária atropela 6 e mata 2 em São Paulo. Essas e outras notícias aqui em 2 minutos no Jornal da Manchete. Rede Manchete, você em primeiro lugar. No Jornal da Manchete, você sempre sabe mais. No Jornal da Manchete, você tem a maior cobertura política e econômica. E em março, você terá 3 edições do Jornal da Manchete. Às 8 horas da manhã, às 9h30 da noite e às 12h30. Notícia é aqui na Manchete.